Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e é hoje que eu vou aprender um pouco mais sobre o Olodum japonês. E aí pessoal, aqui é a Akira e, meu, não tem coisa melhor do que você transmitir a emoção de tocar taiko para aqueles que estão assistindo. Uau, profundo, hein? Eu não ia falar isso não. Fala aí pessoal, aqui é o Samu. E alguém aí já jogou Taiko no Tatsujin? Aqui é o Rolim. E bate forte o tambor. Boa, boa. Olá pessoal, eu sou a Gure e eu toco taiko e não preciso de academia. É um baita exercício mesmo, hein? Pô, tá vendo? É isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco mais sobre o taiko, né? Tradicional aí, atividade aí da cultura japonesa. Então se prepara aí. Bom, a gente tá com dois convidados, né, nesse episódio. A gente tá com o Thiago. E com a Gure. É, então, primeiro episódio aí, né? Que a gente tem pessoas novas, então acho que vai ficar bom. Legal. Pode chamar de Rolim, viu? Porque Thiago quase ninguém me conhece, tá? Sério? Beleza, então. Então vamos lá. Aumenta o volume aí, bota o seu fone que tá começando o papo de já. O taiko, né, ele tem uma origem bem antiga já, né? Povos bem antigos, assim, já utilizavam instrumentos de percussão. E o taiko, né, ele surgiu mesmo no Japão ou não? Ele surgiu em algum outro lugar e foi trazido pro Japão? Então, eu acho que a parte interessante de se pensar historicamente sobre o taiko é que se você pegar qualquer civilização antiga, o primeiro instrumento desenvolvido em qualquer civilização antiga é o de percussão, independente do nome, da maneira. Uhum. Porque eu acho que é a maneira mais primitiva do homem conseguir fazer um som e reproduzir alguma coisa fora o próprio corpo, a própria voz, né? Então, acho que todos os povos, eles começaram a bater em alguma coisa com alguma outra coisa. É. E assim começam os instrumentos de percussão. No Japão, obviamente, o taiko, né? Então, eu o que eu acho que é interessante do Japão é que, por exemplo, assim, você não tem hoje em dia... Vocês conhecem alguma arte marcial viking, por exemplo? Não. É difícil, mas todo mundo conhece diversas artes marciais japonesas, né? Porque eu acho que faz parte da cultura. Aí é uma coisa muito específica do Japão de você preservar e evoluir a sua arte e tudo que você faz, né? Então o taiko não ficou fora disso. É algo totalmente primitivo que foi evoluindo junto com a cultura japonesa, né? Sim. O que eu acho interessante sobre o taiko, né, são as diversas aplicações que tem, né? Ele não segue uma linha reta, assim, né? Ele é usado só pra isso. Não, né, cara? Ele foi usado, tipo, tanto em rituais religiosos, quanto festivais, ou, tipo, até na guerra mesmo, né? Outro ponto que quando eu tava lendo a história, né, eu achei muito interessante esse ponto, né? Porque ele era usado ali na guerra como forma de coordenar ali o ritmo das tropas, né? É muito fácil falar, é só tocar tambor, mas não, né, cara? Ele tem muitos usos, né? Não é uma coisa só. Sim. Tem uma linha histórica que é assim, que o taiko era um instrumento usado de maneira genérica mesmo, só que daí ele foi muito adaptado para comandos, né? Então, tanto em guerra quanto em povoados. Em guerra fica meio óbvio, né? Definir a marcha, certas batidas definem direção e coisas assim. Avisar que o inimigo tá chegando. É, coisas desse tipo. E também existia, por exemplo, assim, um cara lá tava lá na sua plantação de arroz e existiam várias vilas próximas. Aí você via que, tipo, tava chegando uma tempestade, até um furacão, uma coisa assim, e eles começavam a tocar sons no odaiko, né? Que é aquele taiko maiorzão, pra uma vila conseguir escutar a outra pra se comunicar, pra se proteger, sabe? Existem todas essas práticas, assim, bem específicas, né? Não só musicais. Daí, isso seguiu e conforme foi passando, também teve suas práticas religiosas. E essa é uma parte interessante, porque acredita-se, né? Fala-se, assim, que o taiko, ele é um instrumento que ajuda o homem a se conectar com as divindades dentro das lendas japonesas. E existe aí até a lenda da Amaterasu Omikami. Não sei se vocês conhecem. Ah, eu cheguei a dar uma lida, sim. A Amaterasu Omikami, ela é a deusa do sol, né? Então ela é responsável por iluminar a gente, né? Do sol. Daí teve um irmão dela que chama Susano. Esse deus era um cara meio caótico, era o deus dos mares, eu acho. E aí ele feriu ela e o povoado dela e a Amaterasu se escondeu. E ela se escondeu numa caverna. E aí os deuses se organizaram lá pra... Eu vou resumir, né? Eles se organizaram lá pra tirar ela e eles fizeram várias coisas, várias tentativas e nunca conseguiram. Aí foi só quando um dos deuses, que usavam um guitar, assim, aquele chinelo de madeira, subiu em cima de um barril e começou a, tipo, dançar em cima e fazer o som do taiko. E ela se interessou em sair, aí ela foi ver o que que tava acontecendo. E aí eles capturaram ela e aí nós temos o sol da maneira como é conhecido hoje, que é como se fosse esse aprisionamento da deusa do sol. Então o Taiko é muito importante por ter feito isso, essa comunicação com a deusa Amaterasu, então por isso que ela é tipo a deusa do Taiko, sabe? Certo, é. Uma história, tipo, sensacional, né, cara? Você vê... Explica bem a origem, né, do Taiko, né? Que, tipo, não tem alguma coisa a mais envolvida ali, né? Não é simplesmente tocar o Taiko, né? Tipo, então, quando hoje em dia, né, a gente vê o sucesso que faz, a gente vê que tem todo... numa base ali, né, tipo, que simplesmente, se fosse só o ato de tocar o tambor, que nem você disse, né, tipo, morreria com o passar do ano, né, que nem os vikings lá, né, tipo, a cultura não conseguiu proliferar assim ao redor do mundo, então você desenvolve aquilo, né, você pega aquela atividade e vai trabalhando sobre ela, né, e... Sim, sim, e daí você coloca contexto, né, você coloca essas coisas sociais, por exemplo, dos povoados, que já tinham uma função muito importante, a parte religiosa, e depois que vem o aprimoramento para os festivais, assim, né? Mas mesmo assim, ainda nessa história mais antiga do Taiko, o Taiko ele era tocado de maneira isolada, né? Então você tinha uma pessoa com um tambor, era basicamente assim. Eu imagino que existiam pessoas que eram mais ousadas e tudo mais, mas ele era um instrumento muito mais de acompanhamento do que o principal instrumento de uma apresentação, de um festival, uma coisa assim, sabe? Aí esse Taiko, da maneira aí já andando um pouco, né? O taiko da maneira como a gente vai nos festivais, fizeram episódio lá no Akimatsuri, tem bastante apresentação de taiko, inclusive a gente do Himawari Taiko tava apresentando lá, essa composição de quase que uma orquestra de tambores e tudo mais, isso na verdade é muito moderno, e é interessante saber disso, porque as pessoas elas pensam que já era assim, né, uma profissional muito antiga e que era assim no começo, não, na verdade não, é pós Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 50 que teve um sensei, né, um professor que, ele era baterista de jazz, se eu não me engano, que resolveu explorar, chama Daihachi Oguchi, ele que resolveu explorar a diversidade que isso poderia ter, e daí ele que começou a fundar esse taiko coletivo, ou uma pessoa que toca vários taikos, todas as possibilidades, né. Depois que surgiu isso, eu acho que o mundo acabou percebendo quando teve a apresentação de taiko na abertura das Olimpíadas, se não me engano, em 1964, não sei a data especificamente, mas teve, aí lá teve essa apresentação, cara, e tipo, disseminou, né, tipo, que a Olimpíadas é um evento que todo mundo vê, né, e daí que as apresentações surgiram, começaram a se espalhar, né, de tanto, não é só no Brasil, né, nos Estados Unidos tem bastante também, né, tem espalhado todo o globo, acho que hoje em dia já temos grupos de taiko em todo canto do mundo. A gente, acho que a gente nem acabou nem apresentando o nosso grupo, né? Mas a gente é do Himawari Taiko. Nós somos um grupo de taiko do Brasil. É um dos grupos fundados pelo Oda Sensei, que é um dos primeiros senseis que vieram pro Brasil difundir. No começo ali, como que era, né? Porque, tipo, acredito que os grupos não eram grandes, né? Não tinham... Foi difícil, tipo, a trazer o pessoal pra começar a praticar o taiko aqui, então, ou? Eu acho que no comecinho mesmo, era uma coisa meio de dojo, sabe? Tipo, são equipes fechadas, pequenas, com senseis que só mantinham aquela equipe, aquele grupo, e era uma coisa bem, bem fechada mesmo, né? Eu acho que só quando veio o... Eu não sei exatamente quando que a história começou, assim, que esse sensei que a gente tá falando, o Oda Sensei, ele veio e ele começou a proliferar mesmo, assim, né? Cria vários grupos do estilo dele. Antes, cada grupo era fechado, cada um defendia o seu estilo, vamos dizer assim. E aí esse cara, ele pensou de uma maneira diferente, em fazer vários grupos com o mesmo estilo. E aí teve a intervenção também da Taiko Nippon Foundation no Brasil, que ajudou a fundar a Associação Brasileira de Taiko, e aí abriu uma associação mesmo, né, com o intuito de espalhar a cultura, de abrir grupos, fundar grupos. E aí começou, eu acho que, muitos grupos pelo Brasil inteiro, principalmente essas cidades do interior, uma forte colônia japonesa, assim, né? Aí foi até mais fácil. Pegou pessoas muito interessadas em investir nisso, trouxeram os primeiros taikôs. Mas acho que todo grupo de taikô no começo, ele era meio precário. Quando eu comecei num grupo lá de Santos. A gente tocava tudo em bambu, sabe? Era bambu, pneu. Nossa. As coisas eram. E aí, tipo, o grupo conseguia um taikô, fazia um taikô, trazia do Japão, sei lá, por alguma outra instituição que achou legal, incentiva a cultura e mandou trazer. E aí, nossa, esse grupo tinha um taikô, era animal, já era de pobreza do taikô, era de pobre. Caramba, cara. E faz quanto tempo que você toca já? Putz, eu comecei em 2006 ou 2007, eu não lembro agora. Nossa. Foi por aí, falei, foi uns 10, 11 anos, mais ou menos. É por aí? Eu comecei em 2002, eu acho. Uau. É, então vocês pegaram bem a evolução, né? Porque sim. Hoje em dia, né, eu tava lendo que, tipo, tem lugares até que a maioria do grupo são de não descendentes, né? Então, que de tanto que popularizou. Por exemplo, vocês que acompanharam desde o começo, né, que o negócio era bem fechado mesmo, até agora que já tá bem aberto, vocês acham que é possível que um dia o taiko se torne algo como, por exemplo, é o judô? Que quem pratica, né, às vezes não tem a menor ligação com a cultura japonesa, mas como ficou tão popular, as pessoas praticam. Você acha que o taiko pode chegar nesse patamar um dia? Então, eu acho que até por exemplo, você usou o exemplo do judô, né? Uhum. O judô virou até uma modalidade competitiva, sim, esportiva, né? Sim, sim. Então, quando você coloca muito, acho que o contexto do esporte, você consegue até retirar um pouco o viés cultural e tudo mais, mas eu acho que não tem muito como. Mas hoje você tem, por exemplo, né, dojos de judô, assim, que não tem, por exemplo, um descendente de uma coisa assim. Eu acho que é até possível no taiko isso acontecer. Imagina até que já aconteça, já tem algum grupo que talvez tenha um, dois ou até nenhum desses, não sei, você conhece, Guri? Algum? Hoje em dia acho que é mais comum, né? Mas antes eu acho que era mais fechado mesmo. Uhum. Eu acho que até tinha implicitamente um certo preconceito, talvez, de os gaidins, né? Descendentes ficarem mais entre eles. Mas acho que hoje, até o Rolim, ele não tem nada a ver com, assim, descendência, né, japonesa. Uhum. Mas ele pratica e defende isso também, né? Uhum. Uma vez eu fui num grupo, assim, né, que era bem, bem tradicional, e aí me questionaram, assim, falaram assim, mas peraí, Rolim, você é descendente? Aí eu falei, ué, eu sou, só que eu não falei do quê, né? Mas é zoeira. Mas eu acho que hoje eu acho que até, por exemplo, assim, é que o Brasil é meio complicado porque nós somos a segunda maior colônia de japoneses fora do Japão, né? Sim, sim. Mas eu imagino que países da Europa que já tem taiko, Estados Unidos, que tem colônia também, mas não é tão grande, Argentina, eu acho mais fácil aparecer ali um grupo que tenha a ausência de qualquer descendente, uhum, do que no Brasil, porque, né, uhum, é muito japonês. Por quê? É porque eu tava vendo, né? Se eu não me engano, eu acho que o pessoal lá de Salvador, a Associação de Taiko lá de Salvador, eles estavam dizendo que tem um número lá que é em torno de 90% dos praticantes lá não são descendentes, né? Porque lá, Nordeste, né, é uma região que tem menos descendentes do que a gente tem aqui no Sudeste. É, então. Uh-huh. No Rio de Janeiro também. É verdade, Rio de Janeiro também é uma cidade que tem poucos descendentes e tem acho que uns dois ou três grupos no Rio de Janeiro, né? E tem, na verdade, tem poucos descendentes lá. Isso é bem interessante de ver. Legal de ver que não é só os japoneses que têm esse interesse, né? Em manter a cultura, em divulgar a cultura, né? Sim, sim. É. Mas eu acho que uma coisa que não vai acontecer é você conseguir separar a cultura do taiko, como acontece com algumas artes marciais. Porque, apesar de existir uma parte competitiva, não sei se vocês sabem que existe um campeonato brasileiro de taiko, e o campeão desse campeonato vai disputar no Japão e tudo mais. Nossa. É que o taiko, ele é, por essência, a representação de muitas das artes antigas do Japão, né? Então, a gente não toca só taiko, né? Tem muitos outros instrumentos antigos que fazem parte, compõem o que a gente faz ali, flautas, shamisen, koto, essas coisas assim. Uhum. E a gente fica, assim, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso, né? A gente é até estimulado a fazer nossas músicas, só que sempre representando e respeitando um viés cultural muito antigo, né? Então, eu acho que faz parte do nosso jeito de levar o taiko, nunca de maneira alguma se afastar demais da cultura tradicional, sabe? Certo, sim. Bom, exatamente, eu tava vendo isso, né, quando eu tava pesquisando ontem, eu vi um descendente japonês, né, que ele mora nos Estados Unidos. Aí ele tava falando justamente isso, né, que ele mora no, acho que em Denver, se eu não me engano, e ele morava perto de um dojo, né, um lugar que, um templo budista lá, que a mãe dele acabou forçando ele a tocar taiko, né, e no começo ele ia bem forçado mesmo, e porque, tipo, ele não via razão pra aquilo, né, caramba, e ele acaba vindo forçado. E chegou a determinado ponto da vida dele, que ele começou a se apegar tanto, né, ao taiko, que ele decidiu ir pro Japão pra aprender mais sobre o taiko, né, aprender com o sensei de lá, porque ele sentiu que lá nos Estados Unidos tava morrendo, os japoneses de lá não se interessavam tanto como pro taiko quanto deveriam, assim, era mais ou menos como ele era no começo. Aí ele foi pro Japão e, chegando lá, né, conversando com o sensei, ele percebeu que, tipo, tá havendo esse distanciamento, né, entre a galera do Japão, né, tá sendo um pouco, como eu posso dizer, ocidentalizada, né, eles estão perdendo um pouco da raiz. Uhum. E ele disse que, cara, se ele pudesse dar um conselho, era colocar todo japonês colocar o filho dele no Japão, no taiko, desde pequeno até ele ficar adulto, porque é uma maneira de manter a cultura viva, né, que, tipo, ele fala lá que os japoneses estão sendo muito ocidentalizados, né, eles estão se importando muito com o que a gente aqui do ocidente pensa sobre eles, né, então se você fala pro seu filho tocar taiko lá, ele pensa, ué, mas isso não é legal, não tem nada a ver, usar essa roupa estranha aqui, tocar tambor, não faz sentido. Então, acho que tem um pouco disso também, né? O que vocês acham dessa parte cultural mesmo, né? De manter a raiz viva. É complicado essa discussão, porque, por exemplo, esse sensei mesmo que fundou o taiko da maneira como a gente conhece, o Daihachi Oguchi, ele teve muita influência do jazz. Uhum. Pra conseguir pensar numa estrutura de taiko que fosse mais ampla do que aquela coisa meio que unitária mesmo. Tradicional. Taiko, né? Você tocar solo ali, né? Uhum. Então, querendo ou não, essa troca, essa globalização, ela é interessante também pra cultura japonesa. Eu acho que você tem que pensar na evolução que você está fazendo, só que sem necessariamente corromper, sabe? Sim. Então, por exemplo, você tá contando esse exemplo, eu tenho um outro exemplo de um sensei que veio o ano passado aqui pro Brasil, chama Kaoru Watanabe. Ele participou de um dos grupos mais impressionantes de taiko do Japão, que chama Kodo, né? E esse cara é uma história parecida. Na verdade, ele é de japoneses nos Estados Unidos, nasceu lá, se eu não me engano. Uhum. E aí ele foi pro Japão, interessado em taiko, estudou taiko lá, participou desse grupo, que é o grupo mais forte que a gente considera, assim, tecnicamente, em taiko, e ele resolveu fazer o reverso, ele voltou pros Estados Unidos pra pegar o fundamento do Japão e voltar a devolver um pouco disso pros Estados Unidos e evoluir lá, sabe, com um pouco certo. De influência cultural que ele tem pessoal dentro dele. Então, eu acho que existem diversas maneiras de você fazer uma coisa evoluir, que não só fechando dentro do seu mundinho, assim, né? Uhum. Tem esse detalhe, né? Por exemplo, né? Eu acho que eu vi um sensei de taiko falando isso, né? Que ele acha positivo o país, o taiko, dependendo do país que ele tá, ele se adapta ali à cultura, né? Por exemplo, acho que a gente já viu, né, taiko, tipo, misturado com samba, né? Aqui no Brasil. Vocês acham que isso é positivo? Vocês veem com bons olhos ou não? Você acha, caraca, isso é um desrespeito pro taiko? Não, eu acho que, assim, cada caso é um caso. Tem coisas que eu olho o taiko sendo misturado. A gente mesmo já foi convidado, às vezes, pra fazer show de rock junto com o taiko, coisas bem alternativas, assim. Caramba. Eu olhava bem o convite, como é que aquilo tava sendo feito, e eu, putz, não, isso não tá sendo legal. Mas a gente pode pegar o exemplo desse grupo que eu falei, o Kodo, que eles gravaram uma música, por exemplo, com Sepultura. Nossa. E você... só que você escuta o que eles fizeram e você fala, não, entendi, eles inseriram o taiko dentro de um metal pesado, só que de uma maneira muito respeitosa com a arte. Então eu acho que existe a possibilidade de se fazer tudo bem feito e também de maneira bem bosta. Então eu acho que tem que ter um filtro, assim, sabe? E tem que ser, sei lá, alguém que tenha muita experiência pra fazer. Quando o taiko veio pro Brasil, uma das primeiras músicas que a gente tem, isso tudo eu tô falando, tá? De Wadaiko, né? Que é o nosso estilo tradicional do Japão ali no arquipélago principal. Ele tem também, o Akira aí falou que também participou do Eisa, né? Depois ele pode comentar melhor também da visão dele. Mas dentro do Wadaiko, um dos primeiros senseis que veio pra cá também, o Watanabe Sensei, ele fez uma música que chama Buradiro Taiko Bayashi. Ele fez uma pesquisa de som brasileiros, que tem também influência africana, e a primeira música que maior parte parte dos grupos do Brasil aprenderam, e tipo, todo mundo sabe, se pegar qualquer grupo assim, um pouquinho mais antigo, sabe tocar, é a mesma música. Ele fez baseado nisso, nos ritmos brasileiros e africanos, junto com o taiko, sabe? Nossa. Então, ele praticamente fez essa música pra qualquer brasileiro conseguir aprender a tocar taiko. É, existem maneiras de fazer isso que são excelentes, e existem maneiras de fazer isso que também é muito merda. É, avacalha. Você tem que saber avaliar muito bem. Esse intercâmbio cultural, né, que o pessoal fala, eu acho que é muito bom pra disseminar a ideia, né, que vai ter aquela barreira ali mesmo, né, pra você convencer um brasileiro de apresentar o taiko, né, talvez ele vai estranhar no começo, né. Eu, por exemplo, no começo eu falei lá, né, que eu conheci o Olodum japonês, porque na escola, quando a gente estudava aqui, né, quando o pessoal ficou sabendo que os caras tocavam taiko, né, a maneira de explicar pra eles foi essa, tipo, ah, a gente explicava tambor. Ah, é tipo Olodum japonês, então, né. Então, acho que esse intercâmbio, assim, né, tipo, mesclar uma coisa com a outra realmente pode ser positivo, né. Mas é claro que, se tratando de brasileiros, a gente tem que ter o pé atrás, né. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, os caras misturam Guns N' Roses com batida de funk, né, então. Exatamente. Então, você pode usar daí falar é o Olodum num sentido pejorativo, negativo, né, tipo, querer zoar a parada, querer desrespeitar, mas você pode falar porque tá certo, não tá errado. Sim. O Olodum, o que é? É tambor, que a gente aprendeu e integrou na nossa cultura. Então, até a brincadeira que eu fiz, né, bate forte o tambor, a gente pode trazer isso pro taiko japonês, que é só trocar a palavra. Taiko, em japonês, significa tambor, então é a mesma coisa. E o tiki-tiki-tiki-tag é tipo uma linguagem do som, da sonoridade da coisa, que no taiko a gente aprende as músicas cantando, com palavras tipo dokodon, cara-cara-cara, sabe, coisas assim que também são a mesma referência, estão falando da mesma coisa. Então, eu acho que fica muito nisso, você pode fazer as duas coisas com o mesmo conteúdo. Sim. Taiko é um gênero muito amplo, né? Então vamos aprofundar aqui um pouco mais nos grupos, né? Que a gente tem duas pessoas aqui, três pessoas, né? Que já estão na vivência ali, na prática. Então, começa um pouco vocês, né? Falando um pouco do grupo de vocês. Como que é o estilo? É, que tem vários tipos diferentes, né? Por exemplo, eu já vi, né, aquele taiko que o pessoal toca sentado. Aí tem outros que o pessoal toca em pé e vai andando ali, né? Dançando, se movimentando. Fala um pouco do grupo de vocês. Bom, a Guri vai me ajudando, porque a Guri tá... Eu vim pro Himawari Taiko. Depois eu fui convidado a entrar no grupo, e hoje eu divido a liderança com a Kami, que é uma outra integrante nossa lá, mas eu vim depois, né? A Guri tava, participou do começo da criação do grupo e tudo mais. Mas assim, sobre estilo, existem alguns estilos diferentes, né? O Akira, ele participa do Eisaka, o grupo Taiko de Okinawa, de Urekius, não é isso? Isso. Então deve ter uma história bem diferente do nosso Wadaiko. E dentro do Wadaiko a gente tem outros estilos específicos, né? Aí a Guri pode até falar um pouquinho aí do Oda-sensei, do Kawasude, né? É, então, na verdade, assim, com o nosso grupo, com o Himawari, ele veio mais por uma ajuda de uma ponte de uma amiga do Himawari, que, na verdade, o Himawari era um grupo de cantores, que fazia apresentações na pousada do Rio Quente, e acabou precisando de alguma arte a mais pra apresentar lá. E aí que veio a ideia do Oda-sensei, que tava vindo pro Brasil ensinar taiko. Então essa amiga do Himawari acabou chamando ele pra ensinar a gente a tocar. Meio que ensinar as crianças a fazerem alguma coisa, né? É, e no começo era aquela coisa bem simples, né? Todo mundo nos taquês, nos bambus, no... E aí vai evoluindo, a gente vai juntando dinheirinho, né? Pra conseguir os instrumentos, porque os instrumentos, na verdade, não são muito baratos, né? Pra manter, era muito difícil, e também pra se treinar, né, num lugar específico pra treinar, que a vizinhança não reclame do barulho, é muito complicado. A gente já foi expulso de vários lugares já por conta de barulho, é muito difícil mesmo. Caramba, sério? Sério. porque aqui, onde a gente mora, né, tem um bunkyo, né, e geralmente o grupo que a gente tem aqui em Suzano, ele toca lá, mas... Tinha dois, né? Ah, sim, a gente inclusive é parceiro dos grupos de Suzano aí, do Corandai. Vocês conhecem o Corandaico? Sim. A gente até inclusive divide palco com eles em algumas apresentações. É saudável essa parceria entre grupos, ou sei lá, rola aquela rivalidade ali ou não? Não tem nada disso. Ah, não, acho que é muito enriquecedor, né? Porque um grupo tem a sua própria característica. Por exemplo, eles são mais sérios, são mais voltados para campeonatos, a gente é mais para festivais. Então, misturando assim, a gente acaba aprendendo um pouquinho o que eles têm para oferecer, e eles também acabam aprendendo com a gente. Então, fica muito interessante, na verdade, né? É, existe um viés competitivo, porque existe o Campeonato Brasileiro, como eu falei, né, de Taiko, e o campeão vai participar do Campeonato Japonês. É, então, existe uma competição, só que é muito bem trabalhado, isso através da Associação Brasileira de Taiko também, a integração desses grupos, até participar de maneiras regionais, grupos que são de cidades próximas, fazerem treinos juntos, coisas assim, para ter isso daí, né? Porque senão, só a competição pela competição, você só cria rivalidade, né? Então, o Himawari Taiko, o nosso grupo em específico, a gente não participa de campeonato, a gente não tem... Não, porque acho que o nosso grupo, todo mundo é um pouco mais velho, assim, sabe? Acho que a galera tem uma média de 25, 26 anos, e os grupos que participam do campeonato são mais novos, eles têm até, por exemplo, finais de semana, são cidades do interior, que tem tempo pra treinar. Nossa. A gente treina 2 horas, toda terça e quinta, das 19 às 21, é muito pouco pra se dedicar a um campeonato, por exemplo, sabe? Uhum. Então a gente nem tem essa preocupação. Então, nós somos um grupo que gostamos muito de trocar experiência com outros grupos. Mas existem, sim, grupos mais fechados que preferem ficar mais na deles, assim. Então é de grupo por grupo, mas no geral, no Brasil, existe uma cooperação, não uma competição. Então, Akira, fala um pouco do seu grupo aí. O Eisa, ele tem origem em uma oração budista, trazida por o monge Taichu, lá pelos 1603, mais ou menos. Ele conseguiu transformar esses orações budistas em cânticos para tentar atrair os jovens. Esses cânticos budistas eram destinados aos antepassados. A gente tocava em Obon, que seria os finados. Mas nessa época, o Eisa ainda era diferente, ele não usava Taiko. Uhum. Era só os cânticos religiosos e dança. Ah, que legal. A partir da era Meiji, 1912, os jovens começaram a ter mais interesse. Ele tá com a Wikipédia aberta. É o livro. Ele tá com a apostila aqui do grupo dele aberta. Ai, eu tô com a apostila também. Bom, continua. E os jovens foram substituindo, né, os monges nas festividades, difundindo assim entre os povos. E foi espalhando. O Okinawa todo sofreu alterações e incorporando músicas folclóricas. E foi a principal mudança no Eisa aconteceu num evento chamado Okinawa Zento Eisa Matsuri. Foi tipo um chamativo, né, para os jovens. Então, vem cá, né, vamos fazer um campeonato aqui de Eisa. Foi a partir daí que eles começaram a trazer, né, a mostrar o que mudou de cada região. Ah, vim com coreografias mais tradicionais, outros com mais folclóricas, né? E foi a partir daí mesmo que começou a usar taiko e coreografias. E aí, você sabe quando que foi que eles chegaram aqui no Brasil ou não? Chegaram no Brasil... O meu grupo... Você tá falando do meu grupo, né? Uhum. Foi em 2002. 2002. Isso, por aqui. Com a Omine-sensei, né? Isso, exatamente. Ela foi até Okinawa pra poder aprender, né, o Eisa, e trouxe para o Brasil em 2002. Claro. Ela queria passar essa tradição, sabe? Tradição okinawana pra gente, pessoal do Brasil. E assim foi criado o Rekyosugei no Dokokai. Ah, o interessante é que o Taiko Eisa sempre acompanha uma música, né? Exato. A gente não tem uma música assim de fundo, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Que o Eisa, até a criação de música é bem diferente. Pelo que eu sei, você me corrige aí, tá, cara? Mas okay. Geralmente as músicas, elas são... É porque no Brasil, acho que tem dois grupos, eu não sei se tem mais. Tem o Rekyos e o Ryukyu Kokumatsuri Daiko, não é isso? Exatamente. Que representam o Eisa, né? E no geral, por exemplo, assim, existem músicas que são padrões que todo mundo toca, todo mundo consegue dançar junto, se juntar uma galera de um grupo com o do outro e der o play lá, todo mundo dança praticamente a mesma coreografia, não? Uma coisa assim? Sim, existe música assim que dá pra juntar os dois grupos. Que legal, que legal. Legal que não é só taiko também, né? Tem a dança, tem, parece que um pé também na arte marcial, né? Sim, se me engano, Ryukyu Kokumatsuri Daiko tem pessoas que tem tipo uma coreografia parecida com artes marciais, né? Ah, entendi. Mais elaborado, então. Isso. E o que eu acho que é bem diferencial é que o Wadaiko, né, o nosso estilo que o Himawari toca, ele é muito focado na percussão, nas batidas mesmo, né? Então a gente faz a música com as batidas, com o toque no taiko e tudo mais. O Eisa, ele tem uma representação simbólica, às vezes é até mais abrangente, né? Porque tem a dança junto, a coreografia, tem o taiko que bate, tem a música que toca, muitas vezes com letras, contando alguma coisa, falando sobre algo, né? Sim. A gente já fez uma parceria, né? O Himawari já fez uma parceria com o grupo Ryukyu Kokumatsuri Daiko. Não, o Rekyos participou também. Foi um aniversário. Vê se você lembra. É Timuturaça, acho que... Acho que saiu do Ryukyu. Ah, é só do Ryukyu, mas o Rekkles não participou. O Rekkles participou, acho que duas músicas, se não me engano. Ah, então, foi um evento que teve de Taiko de Eisa no Brasil, comemoração de não sei quantos anos do Eisa na América Latina, não é isso? Eu não sei se era no Brasil ou... eu sei que veio o grupo do Chile, da Argentina, e foi muita gente, foi no AMB, foi o show, né? Sim, e aí o Himawari... Se me engano, do AMB do Ryukyu é aniversário de 15 anos do Brasil. Isso, então foi isso. E aí o Himawari, o nosso grupo, foi o grupo de Wadai, convidado a fazer uma apresentação, porque tinha uma música, deve ter até mais, né? Mas que eles dançam com o som do taiko de Wadaiko. Então foi, nossa, uma experiência muito legal de você misturar o Wadaiko, que é o nosso taiko, com o Eisa de Okinawa. Foi muito legal. A gente tem até o DVD disso daí, o Blu-ray. Foi muito legal mesmo. Eu não tive a oportunidade de participar em evento grande assim, né? Juntando dois grupos. Foi quando o dia você volta. Eu pretendo voltar ainda, né? Então, mas... Se quiser mudar, tá? Fica o convite aí, mano. Então aí a gente começa. E falando aí das apresentações, faz tempo que vocês começaram a tocar ou demorou muito do começo do grupo, né? Da origem ali dos primórdios, né? Vocês ralando ali pra conseguir taiko e tal, até chegar ao nível de fazer uma grande apresentação. Como que foi essa evolução aí? Bom, nosso grupo, a gente tenta colocar todo mundo pra tocar, né? Uhum. Porque tem outros grupos que são mais tradicionais, eles vão fazer a pessoa treinar por muito tempo tal batida, tal instrumento, né? Uhum. Então, a gente quer tentar, até pra incentivar a pessoa a tentar evoluir o quanto antes, ou então evoluir por conta própria, arranjar seus métodos pra aprender, né? Então a gente tenta colocar todo mundo e pra ficar todo mundo unido, né? Certo. E eu acho que assim, no começo, quando os grupos começaram, não tinha muito uma questão de níveis assim, porque era um monte de criança, na verdade. Não tinha nada. Era uma criançada, você dava uns taiko lá, um monte de bambu, subia no palco com coisa assim. Simples, né, de se fazer, e só por ser diferente já era, as pessoas já popularizavam por achar aquilo muito incrível, né? Aí conforme essas crianças foram crescendo, que a gente foi conseguindo aumentar o nível do taiko no Brasil de uma maneira geral. Se você pensar, hoje o Brasil sempre tentou participar do campeonato japonês, né? Uhum. Então a gente ia lá, até vamos pensar uns 5, 6 anos atrás, talvez um pouquinho mais, o Brasil ia com uma participação assim, só uma representação de honra, né, convidado, né? Isso, se você vê a evolução do taiko nos últimos, vamos pegar assim, uns 6, 7 anos, o Brasil no campeonato japonês, que é o campeonato de maior prestígio, já ficou em terceiro lugar. Caramba. Sabe? Então, a gente tá com um nível altíssimo de taiko no Brasil e a gente ficou em terceiro lugar, acho que, eu não lembro, o grupo de Colônia Pinhal, que eu tive a honra, o prazer de poder participar dos treinos deles, ajudar eles quando o grupo tava se organizando pra participar de campeonato. Um abraço pra todo mundo de Colônia Pinhal aí. E depois, por exemplo, esse ano, acho que a gente ficou em quinto lugar. Agora eu posso estar falando umas gafes aqui, mas teve um grupo de Curitiba também, que pegou uma colocação muito boa no campeonato. Então, a gente tem grupos que estão subindo o nível do taiko no Brasil de maneira excepcional mesmo. Então, só que assim, a gente tem uma política de fazer todo mundo subir no palco, sabe? Pelo menos isso dentro do Himawari Taiko. Aí vai de grupo para grupo, né? Mas a gente tem músicas de níveis diferentes. Então, a gente pega todo mundo que está entrando no taiko agora, por exemplo, a gente treina ali uns 3 meses, 4 meses, e a gente já quer colocar essas pessoas na experiência de estar no palco, porque o taiko ele é muito isso também, ele não é só um treino fechado, o taiko ele é completo quando você consegue tocar as outras pessoas com ele, quando você se apresenta e você tem uma reação das pessoas. Sim. Aí você sente o que é o taiko mesmo, né? Então a gente sempre estimula muito dessa maneira, e daí o pessoal mais velho, assim, a gente tem músicas que são bem mais complexas, mais difíceis de executar, exigem até um preparo físico diferente, então eu acho que tudo se divide de níveis, assim, né? Mas o tempo pra começar a apresentar, você começa num grupo e sei lá, daqui uns meses, no geral, você já tá subindo no palco fazendo alguma coisa pelo... Porque, bom, eu acho, né, que, tipo, não faria sentido você fazer taiko se não pra apresentar, né? Eu acho que o ponto de fazer é você mostrar o seu trabalho ali, né, pras outras pessoas, né? E, tipo, sei lá, né, a pessoa às vezes começa lá e tem vergonha de apresentar, né? A gente conhece pessoas aqui que o cara só treinava lá e quando chegava na apresentação, sei lá, o cara não ia porque tem vergonha de apresentar. Então, sei lá, não vejo muito sentido nisso, né? Porque, cara, se for pra fazer só pra fazer o exercício, né, melhor pagar uma academia mesmo. O correr aí pelo... Mas isso é assim mesmo. Tipo, quando eu entrei no Himawari Taiko, particularmente, eu entrei com uma missão. Eles me chamaram pra começar um grupo novo, de novos tocadores, porque o grupo tava ficando muito pequeno. Então, e eu, antes de ser do Himawari Taiko, eu fui da coordenação da Associação Brasileira de Taiko. E eu tinha esse trabalho de até dar novos grupos e treinar que não eram tão bons assim, pra poder fazer alguma coisa mais interessante. Então, quando eu entrei no Himawari, eu fiz exatamente isso. E a entrada do pessoal é muito engraçada, porque as pessoas falam assim, ah, meu, mas eu não tenho coordenação motora nenhuma, eu tenho muita vergonha. Aí eu falo, ué, mas ninguém entra no taiko, você vai tocar taiko, você entra sem coordenação pra aprender a ter coordenação, você entra cheio de vergonha pra aprender a se expor também e mostrar a sua arte, né? Então acho que tem toda uma estruturação de início da entrada do cara que contribui muito pra vida dele. A gente tem muito isso no taiko do Brasil, de que a gente não é só uma arte, a gente tenta propagar muito os valores, o desenvolvimento do caráter da pessoa através da arte que ela tá praticando ali, né? Ah, sim. E vocês lembram, qual foi o primeiro grande evento que vocês apresentaram? Nossa, o Himawari, não sei, fala aí, Guilherme. Grande evento? Ó, eu tenho um evento que me marcou, o Himawari participou também, mas nessa época eu era do grupo de Santos, que o Adai, e eu tava começando a entrar nessa coisa de coordenação da Associação Brasileira de Taiko, e foi quando teve o centenário da imigração japonesa. Tiveram, se eu não me engano, 1.200 tocadores. Uau. No sambódromo com a presença do príncipe, do Naruhito, acho que era Naruhito, não sei, alguém joga no Google aí, né? Mas acho que era o príncipe Naruhito. Então teve uma comemoração do centenário da imigração japonesa em 2008, e a gente pôde participar, assim, trocentos grupos do Brasil inteiro se juntaram pra tocar naquele dia, e foram 1.200 taikos. É muito difícil de organizar isso, fazer isso acontecer, e eu lembro que essa foi uma emoção muito, muito forte, assim. Eu acho que o meu grupo, o Kyoadai, que tava lá na época, esse grupo de início meu, e o Himawari também tava lá, né? E pra isso a gente se preparou uns 2-3 anos antes, ensinando, eu ia ajudando, né? Eu ajudava os grupos que estavam começando também a aprender essa música do centenário. Então a gente viajava pras outras cidades pra ensinar essa música, e assim, até coordenar, até todo mundo estar no mesmo... aprender tudo. Foi bem trabalhoso, né? Mas foi muito gostoso também. Imagina, né? Pela magnitude do evento, né? Deve ter sido uma experiência, tipo, única, né? Tem apresentações que a gente gosta muito de participar, a gente participa todo ano, assim, sabe? É muito legal ir no mesmo evento pra fazer apresentações que mostrem um pouquinho da nossa evolução, tipo o Akimatsuri mesmo, que vocês fizeram. É que, olha que sem vergonha, eles fizeram a análise e tudo mais do Akimatsuri, mas do domingo mesmo que a gente tava lá se apresentando, eles nem citaram o nosso grupo. É que a gente só foi no sábado, entendeu? Depois tem a cara de pau chamar a gente pra conversar. Zoeira, né? Mas, por exemplo, o Akimatsuri, ele é um evento de marco pra gente, que a gente todo ano quer levar alguma coisa diferente. Então, a gente já tocou no Akimatsuri, por exemplo, com o Porandai. A gente já foi no Akimatsuri e fez a apresentação com o Taiko Jeisa. Já fizemos a apresentação com o Yosakoi. Então, por exemplo, existem esses eventos, sabe, que a gente gosta muito de estar participando todo ano e mostrando alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, o organizador de um evento, assim, ele quer ter as apresentações de Taiko. É fácil entrar em contato com vocês? As apresentações? Ah, sim. É fácil. É muito de como a gente faz nossa propaganda. Não tem jeito. São nas apresentações, a gente tem nos nossos cartões mesmo, né? Então, a gente acaba a gente se apresenta, sempre tem alguém que vem depois conversar no camarim com a gente e tudo mais. Mas acho que agora a parte de divulgação mais importante que a gente tá tendo é muito Facebook e Instagram. Então, eu convido todo mundo pra ir lá curtir nossa página também. Pode trocar mensagem com a gente, falar com a gente. A gente tem publicações quase que semanalmente. Então é só procurar lá, Himawari Taiko, tanto no Facebook quanto no Instagram, que você acha a gente pra chamar a gente pra uma apresentação, participar de alguma coisa. A gente gosta muito. E, tipo, as participações são gratuitas, né? Tipo, Taiko são instituições sem fins lucrativos ou não? Vocês recebem alguma coisa? Calma aí, né? Calma aí. Não é assim. Ah, só pra saber. Não, pera, é que assim, né? A gente gosta, sim, de fazer participações gratuitas, muitas vezes em ONGs ou instituições que trabalham muito com caridade, com coisa assim. A gente faz questão de participar. Só que Taiko tem um custo só pelo fato de existir. A gente paga um aluguel pra tocar em algum lugar, a gente tem que comprar instrumentos, a gente tem que fazer a manutenção desses instrumentos. Então, a gente tem muitos custos, na verdade. A gente tem transporte. Por exemplo, a gente não coloca os taikôs no carro e vai. A gente tem que alugar um transporte, uma carreta pra colocar esses taikôs. Então, a gente tem um orçamento, mais ou menos, que a gente cobra pra fazer as nossas apresentações, porque senão a gente gasta pra fazer, né? Sim, sim. E conforme o grupo vai tendo mais experiência, ele vai sendo mais requisitado. Então, a gente também baseia o nosso orçamento na experiência que a gente tem, já de ser um grupo antigo, de um grupo bem desenvolvido. Então, acho legal, né, que vocês têm justamente esse conhecimento aí justamente da parte de organização, né? Por exemplo, aqui a gente só tem o lado de quem vai lá e apresenta. Eu, por exemplo, tipo, não fazia ideia desses custos aí, né? E é bastante interessante porque ninguém faz nada de graça, né, nessa vida. E, por exemplo, um grande evento assim, com o Festival do Japão, vocês apresentam lá? Então, a gente já apresentou bastante lá. Hoje em dia a gente faz apresentações menores porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito, no local que a gente faz os nossos treinos, é um Kendikai, é uma associação japonesa, a associação da província de Aichi, sabe? Então, eles têm a barraquinha deles lá, que eles vendem as comidas, e a gente participa do Festival do Japão, ajudando nas barraquinhas a vender comida, a fazer a comida. Então a gente não tem muito tempo hábil pra apresentar, por exemplo, no Festival do Japão, mas já fizemos bastante apresentações lá. Eu acho que eu já fiz a apresentação representando a Associação Brasileira de Taiko, o time da Associação Brasileira de Taiko. Acho que a Gure também já participou dessa maneira, né? Já faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas hoje a gente é um pouco mais restrito, especificamente pro Festival do Japão. Mas tipo, quando tem um evento assim, né, e o pessoal te convida, vocês chegam a fazer uma preparação especial assim pro evento? Ou não? Vocês têm o repertório de vocês e vocês simplesmente vão lá e apresentam ele? Então, depende muito do evento. A gente conversa bem com o cliente, vamos chamar assim, com o contratante. O que ele quer, né? Porque a gente tem apresentações que a gente pode fazer de uma maneira que explicite um lado muito mais tradicional do taiko, e tem apresentações que é muito mais caráter de show mesmo, sabe? Então a gente tem até a nossa roupa mais tradicional, que é o rapi, assim, né? E a gente usa mais pra representar isso, a parte tradicional. E tem apresentações que são mais casos de show mesmo, que a gente tem um outro tipo de roupa, que a gente usa outras músicas. Então ele é bem variado. Quanto tempo em média assim dura uma apresentação de vocês? Meia hora? De 20 a 30 minutos, né? A gente faz uma apresentação geralmente de 20 a 30 minutos por dois motivos. O primeiro motivo é apresentar taiko tem uma exigência física muito alta. Então, se você pega um grupo de taiko, vai nos bastidores, depois que eles apresentaram, tá todo mundo no chão, caindo, pedindo água, socorro, pelo amor de Deus. Tá todo mundo acabado. Aguentar uma apresentação de muito tempo exige muito dos tocadores e do grupo. E a segunda coisa é que uma apresentação muito longa de taiko, por mais legal e bonito que seja, fica meio barulhento, assim, né? Urusai, que a gente fala, né? Fica cansativo pro público, né? Tipo, taiko é legal, mas se eu pegar mais de meia hora, tipo, eu imagino que chega até a incomodar certo público, sabe? Então, a gente toma cuidado com isso. A gente faz, a não ser que tenha um evento que vai fazer uma atração, por exemplo, aconteceu, eu não lembro onde que foi, não foi em Garça, foi em... Eu não lembro qual cidade que a gente foi apresentar. Eles falaram, não, a gente quer uma apresentação de uma hora do grupo de vocês. A Ribeirão Preto. Tanabata, mas a gente foi lá em Ribeirão Preto, a gente fez essa apresentação de uma hora de taiko, e eles queriam. E a gente morremos, a gente teve que chamar o nosso amigo Samu, que tá aí, né? Eu falei que ia fazer essa piada. Então, quase morremos, mas assim, foi muito legal. Mas aí era uma apresentação do Himawari Taiko de uma hora. E rolou, foi bem legal. Como eu disse, né, no começo da minha apresentação, eu não preciso nem de academia, né? O taiko propriamente já é uma academia. Você trabalha, na verdade, todo o corpo, né? Não só os braços. E aí a gente acaba fazendo, não precisando. Verdade. Na academia, porque eu particularmente odeio, né? Sim. Vou atrás, tá tocando, se concentra em outra coisa, então é muito mais interessante essa academia. Porque academia é uma parada muito mecânica, né, cara? Você fica lá, tipo, uma hora, sei lá, meia hora, só puxando ferro, sem muito sentido. É bom? Verdade. Muito mais proveitoso fazer uma atividade ali com um propósito, né? Que você realmente, você tá espairecendo sua mente ali, se preocupando com outras coisas, né? E é legal que tem um caminho inverso também, né? Por exemplo, como muitas vezes eu sou um dos tocadores que mais fica no palco e toca alguns instrumentos. Eu toco, por exemplo, algumas músicas no Odaiko, que é aquele taiko maior, né, que impressiona todo mundo. Aquilo cansa muito, cansa muito, muito mesmo. Eu tive, algumas apresentações estavam ficando mais longas pra mim, eu comecei a fazer academia pra aguentar as apresentações que eu tava fazendo, sabe? Então, nossa! Tem que ficar diverso também, Caraca! Tem muita gente que faz isso, Puxado, e o taiko em si, né, é um uma parada pesada, né? Tipo, quantos quilos pesa um taiko daqueles? Muitos. Putz, que eu não vou saber, mas é bem pesadinho. É mais pesado que uma pessoa. A maior parte dos taikos mais simples, né? Que daí, se eu fosse ficar falando detalhadamente assim, o nome de cada instrumento, é, não sei se é válido, mas é, os taikos que a gente vê assim, que são de corda e tudo mais, eles são leves, assim, você consegue carregar dois, um em cada mão. Mas se vê aqueles que são de madeira massa mesmo, que são até os mais bonitos, assim, geralmente se carrega em duas pessoas, ou a gente, assim, que são os caras mais experientes, já tem mais prática, assim, a gente leva no ombro mesmo, carrega sozinho. E tem o Odaiko, que é o grandão, que não tem como carregar sozinho, você tem que sempre precisar de duas pessoas. É sempre o material mesmo, ele é pesado. Ele, só de carregar, ele já exige do pessoal. No começo, quando a gente era tudo criança, os pais que vinham arrumar os taikos, carregavam e tudo, né? A gente só ficava na parte de tocar mesmo. Aí a gente vai crescendo, vai tendo o próprio carro, vai caminhando sozinho, então a gente vai começando a fazer tudo sozinho, né? Tem que ser, né? A gente tem que cuidar do taiko desde o começo, né? Daí, agora, né? Tipo, vocês passaram justamente dessa fase, né? Vocês eram ali os criancinhas e agora vocês são a referência, né? Então, pois é, tá como... 30 anos já, tá velho, né, cara? E como que é essa experiência de vocês aí, né? Como senseis aí, né? Praticamente. A gente não pode, né, se considerar senseis. Acho que hoje a gente tem um amigo nosso, que é o Yuji, e ele acho que é o único brasileiro que pode ser sensei mesmo. Ele tem o certificado do Japão, sensei. Então, nossa. brasileiro mesmo, a gente tem praticamente um sensei, né? Fora isso, dentro da Associação Brasileira de Taiko, existem os outros grupos que têm os seus senseis, mas são grupos mais fechados que acabam não se relacionando tanto com a comunidade em si, né? Mas a gente se considera, a gente só se chama de líder mesmo, né? Uhum. Ou senpai, né? Então, é uma coisa mais assim, é pela experiência, pelo envolvimento com o grupo. Então, por exemplo, eu sou líder do Himawari Taiko hoje, junto com a Kami, que é nossa amiga, inclusive, tá aqui, só não quer participar, porque tá com vergonhinha. Mas assim, a gente divide a liderança e a gente aprendeu com o Taiko, não teve muito jeito, sabe? Tipo, a gente foi vendo qual que foi ficando mais velho, aprendendo com a vida, e foi colocando as coisas no taiko, aprendendo a organizar as coisas, até como conduzir um treino. E a gente tem muita influência dos senseis que vieram pro Brasil fazer esse papel, né? Ensinar a gente a ser líder, ensinar a gente a dar um treino, a não só a parte técnica do treino, mas organizar um grupo mesmo, né? Então tem tudo isso. Também se preocupa em desenvolver a pessoa, né? Por exemplo, a Kami, ela era muito insegura e ela tocava certo, mas ela não acreditava nela, né? Então era bem assim, não acreditava mesmo no que ela tava fazendo. E aí a gente vai trabalhando isso também, né? Tocando, treinando. E hoje ela representa muito bem o... Tá olhando pra gente com cara feia agora aqui. Mas imagina, tipo, é uma menina que entra super tímida, insegura, começa a tocar, tem medo de soltar o kiai, né? Aqueles gritos que a gente faz as apresentações. E desenvolve tanto que hoje ela divide comigo a liderança do grupo. Ela toma as decisões. Tem muito mais coisa. Na verdade, eu tô bem folgado, inclusive, ela tá mais coisa que eu lá. Hoje ela levou pra vida pessoal, então ela é uma pessoa muito mais segura na vida, no trabalho, no convívio social também. Tá fazendo umas graças aqui do nosso lado. É, né, que tem aquela parada mesmo, de quando a pessoa é muito tímida, né, o pessoal fala, faz teatro, faz alguma coisa assim, né, e o taiko realmente, né, pode servir como isso, né, que a pessoa tá apresentando ali na frente de 200, 300 pessoas, né, realmente pode ajudar em outras áreas da vida mesmo. Muito. E tem interesses diferentes, né? Tem pessoas que entram no taiko e eles querem ser tocadores, participar de uma apresentação, uma coisa assim, e vai ser sempre, não tem nada de errado. A maior parte dos tocadores é isso mesmo, isso é muito bom. E tem pessoas que entram no grupo e eles começam a sacar desde o começo que, meu, eu quero ajudar, sabe? Eu quero participar. Eu mesmo, quando eu comecei a praticar taiko, meu grupo lá de Santos, ele era bastante precário, assim. Então, eu comecei a me envolver com o pessoal que era líder já há mais tempo. Então, eu fiz muita amizade com o pessoal muito mais experiente, com o abraço pro Kog, pro Teru aí, que são os caras que praticamente me ensinaram a ser líder, né, do taiko. E a gente vai aprendendo, vai indo atrás. Então cada um tem meio que o seu chamado, sabe? E vai atrás disso e vai desenvolvendo como pessoa dentro daquilo. E você como líder, você tem outros tipos de atribuições que vem com esse posto ou não? Sei lá, o que mais um líder, qual tipo de atividades que tem um líder no grupo? Além de orientar a galera? Geralmente, nos grupos em geral, não que seja uma regra, mas é o tocador que consegue, ou ter mais didática, assim, né? Você consegue, você provavelmente tem bastante técnica, só que não é só o tocador que tem técnica que toca bonito, é o cara que consegue ter didática. Então, automaticamente, eu não sei, eu não treinei pra isso, na verdade. Eu fui desenvolvendo isso junto com o taiko. Sim. Então, eu comecei a ser muito responsável pelos treinos, em dar os treinos e fazer dessa maneira, né? E aí, aos poucos, você vai começando a tomar a frente do grupo. Então, começa a fazer os contatos pro grupo, fechar algumas coisas, tomar decisões. Então, tem diversas maneiras de liderar. Eu sou um cara que tento sempre levar pro meu grupo as decisões pra não ter que tomar sozinho, né? Uhum. Então, eu sempre coloco tudo em votação, eu sempre coloco tudo. Só que, uma vez que a gente decide, por exemplo, decidir que esse ano a gente vai fazer assim, vai desenvolver o grupo dessa maneira, vamos participar disso e daquilo, como líder, eu e a Câmara, nós somos as pessoas que tem que tomar a frente do grupo e fazer essas coisas acontecerem, sabe? Uhum. Então a gente tem uma responsabilidade sobre todo mundo e a motivação de estar todo mundo tocando e querendo cada vez mais, sabe? Entendi. Então a gente tem uma responsabilidade quase que pessoal dentro. E, bom, pra se tornar, tipo, um líder, assim, é só a questão do tempo mesmo que conta, ou sei lá, tipo, rola uma indicação ali, uma eleição, ou não? Putz, aí é de grupo pra grupo, né, cara? Porque, por exemplo, no meu caso, era uma necessidade. Precisava de alguém que fosse mais velho. Eu era mais velho do grupo que tinha lá em Santos. Alguém que tomasse alguma atitude pra trazer conhecimento de fora pro grupo. No Himawari, por exemplo, foi uma outra necessidade. Eles precisavam de alguém que conseguisse treinar um grupo de pessoas novas, porque eles não tinham muita experiência em fazer isso. Agora, tem grupos que todo mundo começa junto, que é mais ou menos isso. A pessoa que tem mais desenvoltura. Tem, por exemplo, assim, o nosso grupo passou por algumas lideranças. No fim, sou eu, desde que entrei no grupo. E tem, por exemplo, a Kami, né, que entrou. Não sei quanto tempo de taiko a Kami tem, mas que agora ela saiu, só não perguntava pra ela. Mas e a gente foi desenvolvendo ela e a gente foi vendo a gente como líder, assim, falando, meu, essa menina, ela tem muito potencial. Ela tem uma capacidade de didática, de organizar as coisas e tudo mais. E aí a gente foi meio que dando abacaxi pra ela segurar, assim. E é legal, porque você acaba estimulando muito uma pessoa dessas, né? Ainda mais com histórico, às vezes, de insegurança, uma coisa assim. E, meu, você estimula muito a pessoa, assim, né? Então, tem diversas possibilidades também. E no seu grupo aqui, como que era a questão dos líderes aí? Pesava muito só o tempo ou não? Rolava alguma eleição lá também? Acho que é por tempo, cara. Como que nem ele falou, né? Você vai desenvolvendo lá. Assim, você vai vendo, né, quem tá se dedicando aos treinos ou não. Quando você percebe, você tá lá na frente já do grupo, né? Assim, você chama, assim, ah, você vai trocar de uniforme. Você vai usar um uniforme que nem o vermelho é só pra veterano. Ah, você vai usar o uniforme vermelho agora. Só que aí, ela já avisa, né? Se você vai usar o uniforme vermelho, você vai ter mais responsabilidade. Você vai ter que ir em eventos, vai ter que cuidar dos pequenos. De vez em quando eu não puder dar aula, você vai dar aula. Né? Assim. Ah, olha, eu não sabia disso aí. Então os vermelhinhos são... São os bosses. Sim, os vermelhos são os que mais tempo estão, né? Então se der alguma treta, tem que falar com os caras de vermelho. Geralmente eles que ficam de olho, né? Legal, legal, legal. No grupo de vocês tinha algo parecido, não? Não tem, não. A gente dessa identificação, né? Como tem, né, em arte marcial, muitas vezes a faixa, cada um, isso, assim, isso, né? Não tem. A gente... Existe exame, existe provas. A gente tem o Kenteishiken, que acontece uma vez por ano, que são os exames de graduação do Taiko, o Adaiko, né? E a gente participa disso, tem as nossas graduações, mas a gente não tem uma faixa. A gente tem, tipo, um diploma falando qual que é a nossa graduação, o Kyu, né? Ou Dan, ou coisa assim. Então a gente passa por isso, mas a gente não tem nada que identifique visualmente dessa maneira. Pô, legal, cara. Você, no seu caso, né, que a gente já falou, você não tem a descendência japonesa. Então, como que foi? Uhum. Quem te apresentou o taiko? Como você conheceu o taiko? Ah, então, né, eu, quando criança, eu convivi muito com uma família de vizinhos japoneses, eu vivia na casa deles. Então, a influência da cultura começou aí, que eu ia lá, ia comer lá, participava lá. Então, eu convivi muito. E eu, desde cedo, comecei a desenvolver interesse por arte marcial, né? Então, eu pratiquei um tempo de kendo, inclusive, e foi, acho que foi num campeonato de kendo, eu vi taiko pela primeira vez. Falei, caraca, que eu já tinha assim, eu já tocava violão, guitarra, baixo, tinha banda, eu já era envolvido com música. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, meu, isso é muito legal. E aí eu comecei, eu já morava em Santos nessa época. E aí eu fui atrás do grupo que tinha lá, que era um grupo que tinha em São Vicente, não era nem em Santos. E aí começou, foi de uma maneira meio natural, assim, por interesse mais pela cultura mesmo, por coisas mais tradicionais, mais antigas. Entendi. E além do taiko, você, tipo, aprofundou ainda mais na cultura japonesa, né? Por exemplo, sei lá, você fala japonês, você se interessou aprender o idioma? Ou ficou só no taekwondo mesmo ali? Não, é que assim, falar em Hongo mesmo, eu não sei. Eu até já fui pro Japão, a gente foi, fui em 2016 pro Japão, pra conhecer e tudo mais, mas eu não posso dizer que eu falo japonês. Eu sei ser educado, assim, eu não cometi nenhuma gafe, sabe? Sim. Então, o básico do básico. E o que acontece muito é que a gente tinha muito treinamento com o sensei do Japão, e é assim, né, cara? Ou você entende, não tem muito o que fazer. É. Então, meio que estar inserido na cultura, numa comunidade, e vai falar aquele idioma, você, organicamente, você aprende alguma coisa, sabe? Então, pra mim, a relação com o idioma em si é isso. Pouco que eu sei, eu aprendi estando lá, mas eu não cheguei a fazer... Ah, eu fiz aulas, umas 3, 4 aulas pra aprender katakana, hiragana, sabe? Entendi. Mas só também. O resto foi meio que de convívio mesmo com a comunidade. Uhum. E a aceitação do pessoal, né? Você chegou a citar ali um pouco atrás, né? Do pessoal te perguntou, né? Você tem descendência? Você não sofreu nenhum tipo de impedimento ou outro tipo de questionamento mais, como posso dizer, mais em, tipo, mal intencionados, assim, nunca vivenciou nada do tipo. A gente fala que o gaidin sempre tem um pé atrás com o gaidin. Então, mas assim, depende muito, né? Eu já tive, então não vou confessar aqui que já tive com algumas pessoas, já olharam pra mim por eu não ser descendente e não levaram muito em consideração o que eu tava ensinando e tudo mais, mas eu acho que é muito uma questão, por exemplo, quando eu fui treinar Colônia Pinhal, que é um grupo, é um pessoal que todo mundo lá é descendente, sabe? Todo mundo fala Nihongo. Colônia Pinhal é como se fosse uma comunidade dentro de uma cidade, São Miguel Arcanjo, onde se preserva muita cultura, não só a cultura tradicional japonesa, mas a cultura agrícola mesmo, sabe? Então, quando eu fui lá, por exemplo, eu fiz questão de ser muito polido, muito educado, muito respeitoso, e eu não tive problema nenhum. Todo mundo me respeitou, e quando eles viram eu lá dando treino, e muitas vezes, como líder, eu tenho essa responsabilidade de transmitir a cultura, né? Uhum. Então, muitas vezes, eu dou quase que umas aulinhas de história, de conceitos, de cultura. Eu fui muito atrás de cultura zen, aprender o zen do Japão, pra poder integrar isso no conteúdo que eu passo sobre taiko, sabe? Então, eu acho que quando você tá lá na frente, você tem um cara que não é descendente, mas ele passa aquilo com muito respeito, eu acho que é o suficiente pra comunidade dar o devido respeito a você, sabe? Então, não tive muitos problemas. Tive alguns problemas com isso, mas eu não posso dizer que isso é muito mais do que o respeito que eu ganhei também, sabe? Uhum. É, porque quem pode mudar a visão que eles têm dos brasileiros são justamente nós mesmos, né, cara? Porque muitas vezes a gente mesmo dá, os brasileiros dão motivo pra esse tipo de preconceito, esse pé atrás, né? Então, se com as nossas atitudes a gente, tipo, mostrar, não é todo mundo que é assim, né? Não é bem assim. A gente pode realmente quebrar esse todo e qualquer preconceito que possa ter mesmo. Pra deixar aquela mensagem final ali, o que vocês acham mais interessante, assim, no taiko, sabe? Aquilo que vocês mais gostam, que vocês dá prazer mesmo de tocar taiko, o que que seria? Cara, eu vou dizer que, pra mim, né, pessoalmente, é o grupo. É muito interessante como você cria uma identidade quase que de uma família, uma segunda família que você tem ali no grupo, e tudo que você consegue desenvolver dentro do grupo, aquilo reflete diretamente no conteúdo das pessoas que estão participando daquilo. Então, além de você ter uma atribuição cultural direta, é uma arte, né, que você desenvolve, você consegue mexer com as pessoas. Eu acho isso a parte mais fascinante de você ter que comandar, no meu caso, de ser líder, assim, um grupo, né, você conseguir causar isso nas pessoas, uma maturidade, uma evolução e crescer junto com o grupo. Então, pra mim, o que mais mexe comigo é isso. Eu, às vezes, até brinco, falo que por mim, eu tô cansado de apresentar, eu queria só ver eles fazendo e crescendo. Pra mim, também, é quase isso, né, porque a gente vendo a evolução das pessoas, né, através de uma arte, e aí por causa disso ela começa a se interessar muito mais pela arte, isso já vale muito, né? Então eu fico muito feliz quando a pessoa vem sem nada, sem expectativa alguma, e acaba crescendo nesse meio. Uhum. No meu caso, é aquela apresentação, né, aquele contato com o pessoal, sabe, do mundo lá. Tanto que uma vez eu apresentei aqui em Suzano mesmo, tocamos o Shimanchi no Takara. Uma mulher que estava na minha frente, ela estava chorando de emoção, cara. E caramba, aquilo foi inesquecível, sabe? A melhor coisa que eu passei já. Isso é legal mesmo, né? E fala mesmo que taiko emociona muito as pessoas. Tem até uma pesquisa que diz que o som do taiko mais grave, ele mais ou menos equivale ao que a gente ouve quando nós somos um feto dentro da barriga da nossa mãe em relação à batida do coração dela. Então, por isso que às vezes comove muitas pessoas. Muito, muito louco, né? Nossa, filho, é filosófico, cara. Filosófico, né? Ela é forte. né? Ou seja, por isso que tem o nome desse maior grupo aí, chama Kodo, né? Porque Kodo, dependendo da forma do kanji, é batida do coração, né? Sim, sim. Então talvez possa ter uma ligação, não sei, né? Pode ser, cara. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu achei muito, muito legal, né? Essa conversa, a troca de informações, eu achei bem interessante, porque muita coisa assim que eu nem fazia ideia também. E foi muito bom pra enriquecer ainda mais, né? Exato. Também, pra mim, que não tinha o conhecimento, não tinha tanta vivência, foi uma aula, velho. Realmente, fiquei muito interessado a pesquisar mais, saber mais, né? Quem sabe um dia até, assim, tiver a disponibilidade aí, quem sabe praticar um dia, né? Pô, vem no nosso treino aí do Himawari Taiko, bate umas fotos lá, faz um treino de experimento, vai ser legal. Então, tem que trabalhar minha coordenação motora primeiro. Ai. É igual ele falou, justamente pra treinar a coordenação. Então, porque isso aí tá em falta aqui, cara. Acho que isso fecha bem o nosso papo. Muito, muito convite aí. É um prazer pra gente poder estar falando de taiko, poder espalhar, né? Um pouco, de maneira um pouco mais íntima sobre o que a gente faz. Então, agradecemos mesmo o convite. Divulgação final aqui. É só procurar lá no Facebook e no Instagram. Himawari Taiko tem as nossas publicações lá. Você fica por dentro das apresentações, publicações do grupo, curiosidades sobre o grupo. No Instagram tem fotinho, tem as coisas de sempre, né? Então, dá uma procurada lá. Pode entrar em contato, pode dar o curtir lá, ajudar a compartilhar, ajuda bastante a gente. Beleza, eu vou deixar aí no post, vou deixar tanto o link das páginas deles aí, quanto o vídeo de apresentação aí pra vocês. Podemos passar. Tem vídeo de apresentação de vocês? Tem, né? Eu posso fuçar isso daí, a Cami passa pra gente, a gente coloca lá. A gente deixa lá no post. Bom, só quero dar um recado pra quem escuta o podcast pelo iTunes aí, por favor, se puder avaliar o podcast no iTunes e deixar o comentário, ajuda bastante pro podcast ganhar relevância nos rankings, tá? Então, peço esse favor aí pra vocês, tá? No mais é isso. Semana que vem a gente tá de volta aí com mais um episódio, mas é isso aí, um abraço e valeu. Valeu. Valeu. Até. A gente também queria agradecer aí também, né? Participação. Ah, não, sim, claro, agradecer, ó. Do Rolinho, da Rolinho. E da Cami também, né? Naquela hora que tudo tem um cachezinho, um orçamento. É verdade, eu ia pular essa parte, mas ele lembrou agora.